Olá pessoal, meu nome é Tennyson. O tema do portfólio que eu vou apresentar é de catástrofes ambientais e sua abordagem científica multidisciplinar com estudo de caso. Então, nós temos como uma introdução é justamente que um dos principais problemas das regiões populosas, ou seja, que elas enfrentam, é o efeito das catástrofes oriundas de efeitos ambientais severos, como o deslocamento de terra, os alagamentos. Então, no intuito de propiciar um melhor entendimento, a gente precisa, para entender esses efeitos que acontecem ao longo de todo o nosso país, né? Em prol do entendimento, é interessante tecer algumas considerações sobre a própria estrutura da natureza e a nossa intervenção nela, né? Enquanto seres humanos que temos a capacidade de adaptar aquilo que a gente toca, né? Ou seja, toda intervenção, toda a natureza, nós como seres humanos temos a capacidade de intervir e modificá-la. Então, esse portfólio ele vai mostrar assim, de uma forma sintética, né, o funcionamento e a partir dos fenômenos físicos e químicos, né, e aí eu escolhi o ciclo da água e do carbono, né, como geradores desses fenômenos naturais intensos. Alguns deles podem ser evitáveis e outros podem ser minimizados, né? Então, a gente tem assim como objetivo ilustrar que os grandes fenômenos hidrogeológicos, sob a perspectiva multidisciplinar, a gente vai fazer esse enfoque e tecer considerações acerca desses efeitos hidrogeológicos na qualificação conforme o risco, né? Então você tem os efeitos naturais severos, os naturais passíveis de intervenção e um estudo de caso baseado na experiência GIDS-GITA, que é um convênio que houve entre o Estado do Rio de Janeiro junto com alguns estados do Sul, juntamente com o Japão, né, que ele é perito em enfrentar intempéries desse tipo, né, justamente para resolver determinados tipos de problema. Mas como eu falei antes, tudo começa no ciclo da água. E que a gente tem justamente na questão do ciclo da água, ela se constitui de fenômenos físicos, tá? Como evaporação, condensação, difusão, percolação, liquefação e escoamento superficial. Já o ciclo do carbono, ele é dotado de fenômenos químicos e a partir do meio ambiente, né? Passando pelos seres vivos e retornando a eles mesmos. Percebe-se que nesse ciclo a existência é de vários fenômenos, como a fotossíntese, a respiração, a decomposição, a formação de combustíveis fósseis, por exemplo. E esse ciclo do carbono também ele regula o movimento do carbono tanto na água quanto no solo. E é ele o responsável pela desintegração de rochas, facilita também a erosão das mesmas e a liberação de cálcio, né, que faz que é responsável inclusive pela anidação das plantas e formação até de outros seres vivos, né? Observando esses aspectos, a gente tem que as regiões populosas, elas intervêm nesses dois ciclos, né? O ciclo da água, ele também tem agregado a ele um ciclo hidrológico também chamado lacustre, né? Onde o oceano é a principal fonte para que o ciclo da água ocorra, ou seja, a água do mar. Então, qualquer obstáculo nessa água, ela provoca uma reação da natureza no sentido de ter a mesma quantidade de volume cedido, devidamente reposto à natureza. Então, as catástrofes ambientais, elas são geralmente decorrente de variações atmosféricas, que, como tufões, furacões. Então, essas catástrofes, elas envolvem alagamento, queda de barreiras, encostas também, ou seja, um deslocamento de massa, né? Existe, e com isso, né, forma-se uma energia potencial lá em cima, parafraseando, né, o princípio da conservação da energia mecânica, onde você tem a energia potencial mais a energia cinética. Então, toda essa energia potencial da lama, das chuvas em contenção, não devidamente escoadas sob caminhos corretos, isso gera, isso é consequência, inclusive, da má intervenção humana, né, na natureza. Então, isso gera problemas de que esses efeitos já naturais tornam-se ainda muito maiores na perspectiva do ser humano em termos de sofrer esses processos, né? Já o ciclo do carbono, ele também integra nisso, né? Embora ele seja um fenômeno químico, porque o fenômeno químico, diferentemente do físico, ele altera a natureza da matéria, né? Isso é o que a gente aprende desde a mais tenra idade nos cursos básicos da gente, né? Então, isso vai diretamente na questão da conservação das matas ciliares, que isso representa todo elementos preponderantes, né? Ainda há de se falar, né, na questão da concentração carbônica. Então, você tem a concentração de carbono na atmosfera, que sobe devido a essas transições, e isso gera um espessamento na atmosfera. E quando os raios cósmicos vêm, batem na Terra e tentam refletir de volta, porque é um efeito como se fosse uma bola de bilhar, uma parte reflete, outra parte é absorvida pela Terra, transformada em calor. Então, uma parte não é capaz de voltar mais, tá certo? Em um choque semielástico. Então, a partir daí, há um espessamento e esse movimento de oscilação batendo de volta na atmosfera gera o que nós chamamos de efeito estufa. E esses efeitos também são responsáveis justamente pelo mau uso e o manejo não correto desses dois ciclos do carbono e da água. Existe o ciclo do nitrogênio também, mas esses dois são preponderantes dentro dessa estrutura. Então, existe um órgão governamental chamada Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, CPRM, que ela tem a função, é uma empresa pública, ela tem uma função, ela tem várias divisões e ela tem uma função de manejar com esses recursos minerais, né? Então, ela cria e criou, né, os mapas de prevenção, que dentro desses mapas de prevenção, está lá no site deles, existem as cartas que classificam em nível de suscetibilidade, de perigo e de risco. Ou seja, existem três níveis que são que qualificam esses tipos de mapas emitidos pelo o CPRM, né, que é esse órgão governamental. Dentro dessa estrutura, existe um projeto que é uma comunicação, é um regime de cooperação entre o Brasil e o Japão, mais especificamente entre o Rio de Janeiro e os Estados do Sul com o Japão, chamado, são projetos GIDES, que eles visam justamente isso, promover um mapa que fosse capaz de... E continuando o pensamento, a questão desse convênio GIDES, ele, como falei antes, visa juntar recursos e capacidades que o Japão tem em enfrentar essas crises e incorporar dentro da estrutura de solução também em questão de catástrofe. Escolheu-se Nova Friburgo porque ela, devido à sazonalidade das enchentes que ocorrem no mês de fevereiro, geralmente, né? Tecer algum documento que projetasse a estrutura de solução para essas catástrofes, né? Então, o GIDES, ele construiu um plano municipal de redução de risco em Nova Friburgo, que o relatório ele tem descrições técnicas multidisciplinares, como falei, né? onde há um mapeamento pluviométrico, litológico, e inserções do plano junto ao plano diretor da própria prefeitura. E ele é constituído também, é um documento de 87 páginas, ele é constituído também de várias tabelas, inclusive de probabilidade de risco por região lá em Nova Friburgo, com planilhas de custos em casos preventivos e extremos. Define-se também, nesse contexto, né, toda uma estrutura governamental que traz proposições gerais, né, inclusive as fontes de recursos a serem alocadas nos casos extremos. Então, essa iniciativa, ela deveria ocorrer em diversos níveis, ou seja, isso tem também uma amplitude estadual, porque o CPRM, ele possui em cada estado as superintendências regionais de serviços geológicos, tá certo? E ela tem a missão de gerar e disseminar conhecimento geotécnico de excelência. E aí ela parte daqueles pressupostos de colaboração, contribuição com o conhecimento científico, e a partir daí, para que seja dado todo o suporte técnico nessas operações. Na minha visão particular, falta atitude, né, e posicionamento político diante dessas catástrofes, né? Então, aqui em Recife, existem problemas de catástrofe natural, principalmente nos períodos de chuva. Por exemplo, no sertão houve uma chuva de 80 milímetros em 12 horas. E isso fez com que houvesse alagamentos, né? Isso aí é uma catástrofe natural e, de uma certa forma, imprevisível, né? Como ocorreu também há pouco, o ciclone Bomba, no sul, em que não havia muito que se fazer, dada a emergência, né? Se bem que o serviço de meteorologia já previu algo semelhante. Situações previsíveis, nós podemos citar aqui na nossa região, como o canal do Fragoso em Olinda, que que vive sofrendo enchentes sucessivas e ele causa inundações, ou seja, a obra já iniciou desde 2013, já era para ter terminado há muito tempo, e o prazo foi protelado, né? As estruturas ficam por encerrar-se. É um canal que atravessa praticamente vários bairros, né? Tanto Campina do Barreto, Salgadinho, vários outros bairros. Todos eles têm uma estrutura lacustre paralela a isso, que sobrecarrega ainda mais e dá emergência na construção do próprio canal. Mas existe toda uma estrutura técnica e toda uma ciência, né, baseada na hidrologia, baseada no controle de bacias. Existem modelos matemáticos para esse tipo de tratamento, mas isso, infelizmente, ainda não está sendo colocado em prol da população efetivamente, né? Então, são essas observações. Então, esse documento de Nova Friburgo, que foi gerado em cooperação técnica com o Japão, é um exemplo a ser seguido nas nossas regiões, e cabe também a vontade política, né? Ou seja, essa pequena apresentação do portfólio, ela ilustra a clara distinção entre uma catástrofe natural e uma catástrofe previsível. Então, o setor público, ele tem que fornecer aos cidadãos a segurança necessária mediante esses alertas, ações de construção, estrutura de perfil hidrológico, porque na hora de se construir um canal, se faz um histórico centenário, ou seja, 100 anos de controle de vazão daquelas regiões. Então, se tem um inventário para que isso seja processado. Então, se sabe a vazão média, toda uma infraestrutura de engenharia civil e sanitária, que prevê todo esse comportamento. Então, existe tecnologia já pronta. Então, o aparato já está assim, disponível, no sentido de minimizar esses efeitos em situações de catástrofe. Então, era essa a explanação que eu gostaria de fazer acerca desse controle. E o exemplo do Japão, nessa cooperação técnica, que é um país pequeno, ele é dotado de furacão, tufão, maremotos. Então, ele tem toda uma infraestrutura. O estado do Rio tem convênio com ele, Santa Catarina também. Então, falta efetivamente implementar essas ações multidisciplinares que vai envolver profissionais de diversas áreas, inclusive da nossa, né? Que é a parte tanto de engenharia como a parte de física, química, biologia, as ciências em geral. E com isso eu encerro o meu portfólio. Um abraço a todos.